Boa noite, em cima de uma mesa. Boa noite, seu capa presa. Muito obrigado por me receber novamente. Sete facas de ponta em cima de uma mesa. Sete velas acesas na encruzilhada. Seu capé rei, seu capé rei. Seu capé rei na encruzilhada. Seu capé rei, seu capé rei. Seu capé rei na encruzilhada. E Laroeixo. Laroeixo. Quer dizer que estamos agregados a uma reunião espiritual. Sim. Uma reunião espiritual que com certeza vai se agregar ao mundo físico, mais uma evidência de Exu. Sim, sim. Não é assim? Sim, senhor. Mais uma comprovação que no mundo cósmico, da vida carnal, há a junção do mundo espiritual. Para aqueles que queiram realmente sentir, ter a sensibilidade de sentir essa energia. Sim, senhor. Isso é muito importante. Agora, para aqueles que acham que a espiritualidade é um conto de fada, é uma ilusão, um dia chegará sobre o dia de encontrar Yeshua. Não é assim, não? Sim, Senhor. E que o moço seja muito bem-vindo mais uma vez dentro das nossas terras. Assim seja, muito bem-vindo. Dentro da Ganga, não é assim? Sim, Senhor. Que possa obter o desejado do conhecimento e possa também sair fortalecido em cima das coisas. Assim seja. Não é assim? Está na terra, né, carinha? Sim, senhor. Agregado no mundo visível, né? Sim, senhor. Que nós, Yeshua, Pombogira, trabalhamos tanto no invisível, né? Sim. E esperamos um momento de estarmos na terra para lançar toda a força que nós, no mundo astral, no mundo espiritual, agregamos para lançar em ajuda e fortalecimento para vocês encarnados que necessitam. Né? Não é assim, não? Isso é muito importante. Mas que na junção aí das trocas do conhecimento seja ofertada a sabedoria e o melhor apreço e apego da verdade a todos. Não é? Vamos colocar em cima disso. Então eu estou aqui junto com os meus compadres aí direcionado a aquilo e vamos trazendo aí o Calunga para trabalhar. Vamos buscar o Calunga aí. Salve a força, vem para cá. Salve a força de todos os Exus. Salve a força do Calunga. Salve a força de todo o povo do pó. Salve a força de todo o povo da encruzilhada. Salve a povo da Macaia. Salve das águas maiores. Salve do Exu dos rios. E lá o Calunga, que ele imagina. Exuana. Exuana Mandileu Rebara. E bala de lei, le para que Exuana, Exuana, Exuana, onde leu, le para, e bala de lei, com le para que Exuana, Exuana, Exuana, onde leu, le para, e bala de lei, le para que Exuana, e le para o Lucanga, ele é rei de Omolo. É senhor de alta magia, que não carrega fantasia. Pode matar, pode roubar sem dó. Manda lei é uma só. Que vale o ouro se ele não reluz. Que vale a luz se ela não conduz. Que vale o ouro se ele não reluz. No que vale a luz, ela não conduz. Claro, então. Graças a Deus, muito obrigado por me receber novamente, seu Capa Preta. Mais uma noite de magia, né? Graças a Deus, nossa, me sinto muito honrado, viu? Aqui na sua ganga. Na minha ganga. Ter tido a permissão de adentrá-la. E isso seja levado como um mérito. Será? Para fortalecer aí o seu destino espiritual. Eu. Não é todos que adentram por aqui, não. Ah. Ah, coração em São Calouro. Seu Capa Preta, o senhor tem trabalhado bastante no mundo espiritual? Incansavelmente. Incansavelmente. A vida é composta de um grande trabalho. Uhum. Quando você fica parado, se torna inútil. Incapaz de nada. Uhum. Eu? Entendi. Eu já posso perguntar ou o senhor prefere que eu espere? Vamos deixar o calor para fazer isso. Vamos, vamos dele, deixar. Né? Vamos deixar. Pode fazer. Pode fazer. Então, seu Capa Preta, temos aqui, graças a Deus, a presença de dois Exus para falar conosco. Qual é o relacionamento que existe entre o senhor comandante e o seu Calunga? Eu vou dizer assim para você, que nos portais da vida espiritual, nos caminhos da vida espiritual, todas as junções é importante. Eu não atuo no campo da caruba pequena, que é o cemitério. Mas, ali dentro daquele campo, eu necessito de uma passagem aberta para realizar os meus trabalhos espirituais de defesa, de cura, de ajuda, de sustentamento. Então, nesse correr de portal, nesse caminho, nessa vida espiritual, chegando a um determinado momento, eu encontrei esse guardião lá. E aí eu disse a ele, está cuidando do seu portal aí? E ele, sim. Como é que sua digina? Como é que você se chama? Aí ele me disse, me chamo Calunga. Falei, pois bem, Calunga, eu estou adentrando sobre o seu reino. E também tenho um reino. Quero pedir licença e permissão para concluir os meus trabalhos aí. E gostaria muito que também você, assim que fosse dada a ordenância e a permissão, pudesse estar comigo no meu reino. E ali eu adentrei sobre a permissão. E ficamos trabalhando e conversando. E se agregou uma grande união, uma grande boa amizade, como diz vocês. Então é um grande amigo, saudador do portal dele, eu duvido. E ali, numa junção de forças, acabamos trabalhando juntos e estamos aí. Renovando e sustentando, através dos dois campos de magia, a fé daqueles que nos procuram. Entendeu? Sim. Então ele é do cemitério. E eu já sou do lado das campinas, do lado das matas, né? Das encruzilhadas, isso aí. E ele é do lado do portal de Ogulu, né? O rei de Ganga de Ubaluaê. Aquele que toma conta lá da vida, do encontro que vai o corpo à terra para a renovação do espírito a uma nova vida. Mas somos grandes aliados, pode ter certeza disso. Entendeu? Sim. E a gente estando na sua Ganga, carece de eu pedir ao senhor permissão também de às vezes dialogar também com o seu Kalunga, o senhor dá a permissão? Já foi dado a você o agô, a permissão, para você poder também fazer com ele o trabalho que você necessitar. Tá. Desde o momento que foi aberta a porteira, sim, a centralização da casa para você entrar, sim, já foi dado o agô. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Então, o senhor, seu Kalunga, prefere ser chamado de Exu ou Guardião? E mesmo boa noite a você. Boa noite a você, está boa cá. Noite. Eu, é a Caveirinha. Boa noite. Boa noite a menina também. Graças a Deus. Eu vou julgar vocês. Eu gosto de ser chamado de Kalunga. Kalunga. Eu sou representante dela, então sou Kalunga. Kalunga, não Kalunguinha. Entendi. Tá certo. E o campo de atuação do senhor então é um cemitério? Isso. Kalunga é cemitério. A palavra Kalunga é cemitério. Isso. Tá. E na falange do Kalunga, hierarquicamente falando, o senhor que é o chefe? Não. Tem então aí um... Como é que é essa... Hierarquia, quem que vem primeiro, né? Seu Tata Caveira. Ah, o Tata Caveira é o chefe, então, do seu Kalunga. Isso. Entendi. E abaixo do senhor, quem que vem? Qual é a diferença de eu falar quem vem abaixo? Falei quem vem acima, não falei? Falou. Então tá bom. Já tá bom? Então tá certo. E o senhor se importa em falar alguma coisa da sua vida quanto encarnado? Qual é o fundamento do seu trabalho, moço? Um diálogo com os espíritos para entender como que é a vida no mundo espiritual. Então precisa saber da minha vida material. Tá certo. E que às vezes a gente pergunta, porque muitas vezes o que acontece no espiritual é consequência das escolhas encarnadas. E como nós estamos encarnados, é por esse aprendizado só. Tá certo, de respeito. Então vamos lá. Depois que então o senhor passou para o mundo espiritual, o senhor se importa em dizer como é que foi? Assim que o senhor deixou a Terra? Minha passagem foi meio complicada, né? Tanto que sou representante da Kalunga, que seria o povo do pó. Minha aceitação foi muito difícil. Fiquei muitas eras no mundo espiritual meio perdido até aceitar o meu desencarne, o meu desapego à vida terrena de vocês. Mas tive um grande guardião que me socorreu, que é Tata Caveira, e mostrou que eu podia continuar meu aprendizado. Cumprindo a caridade. Lembrando que Exu faz caridade, viu? Exu não é maldade. Exu pode ser retorno. Mas maldade pura não, né? Retorno é justiça, né? Sim. E tô aqui. Entendi. Então, o Tata Caveira resgatou o senhor. E daí o senhor teve que aprender a como ser Exu? Ou o senhor já sabia? Eu não sabia, se eu soubesse, eu não estava precisando ser resgatado, né? Tive que fazer o aprendizado e até chegar aonde eu cheguei demorou muito. Nós somos testados até nisso. Para saber se somos capazes, nem todos os espíritos são capazes de chegar a ser um Exu. Entendi. Então, às vezes, acontece de alguém não conseguir ser Exu por conta do que, seu Calum? O que acontece? Que eles desistem? Não aceita o desencarne. Porque não é porque desencarnou que já é espírito, já vai ser Exu. Já ouviu falar? Vamos dizer assim. Os que não aceitam a luz, não que eu esteja na luz, mas não sou espírito vagante. Eu não estou vagando por nenhum lugar, sou centralizado, sem o chão que é o piso. Então até eu chegar a isso, eu também passei a ser um espírito vagante que fica andando de lá para cá, consumindo das pessoas para continuar vivendo na vida terrena, onde já não tem mais caminho. Desde o momento que eu aceitei seguir por um caminho espiritual, passei a ser Exu. Tem esse processo. Então aquele que não aceita é espírito vagante. É aquele espírito que se impregna nas pessoas e só suga das energias espirituais e carnais de cada um. Entendi. Muita gente vê o Exu Calunga como aquele que castiga as pessoas que morrem e não fizeram um bem. É verdade isso? Não cabe a mim. Acima de mim, acima de tanta caveira, tem um comandante. Não é? É. Então é ele que cabe castigar ou não. Eu só sou aquele que pratica as ordens. Sou um soldado, né? Entendi. Então o senhor disse que o orixá regente da Calunga é o Olu? Não, falei nada de orixá, não. Não. Você não escutou essa palavra de mim? É. Falei que tem um comandante. Um comandante. Não é. O orixá não vai mandar eu castigar ninguém. Não falei nada de orixá. Falei um comandante maior, que eu não preciso citar, não. Tá. E qual que é o orixá que rege o Exu Calunga? A Papeta falou, né? É um luto, seu trabalho na Calunga é o campo. Entendi. Já houve desavença entre o senhor e um outro reinado? Eu não sou espírito zombeteiro. E se há reinado a ordem, né? Se não era reinado. Não existem essas guerras mesmo. Vocês colocam que Exu é isso, que Exu é bagunça. Exu é anarquia. Não tem isso não, moço. Entendi. Eu só vou em cima daquele que vem se meter no meu reinado à toa. Agora, se vem um de outro reinado, com respeito, eu convido para entrar. Do mesmo jeito que eu estou aqui na morada de Capa Preta, como ele falou há momentos atrás, ele me encontrou no meu reinado. E ele, mestre, guardião, soube falar para mim, se eu me dá licença. Então, se o maior do que eu me pede licença, quem sou eu? Não é mesmo? Sim, sim, sim. Então, o senhor está dizendo que só quando alguém vem invadir o seu reinado por razões deles, daí o senhor também aí não deixa, né? O senhor enfrenta. Muitas, não digo só espiritual, digo material também. Muitos entram na Calunga achando que é só o fato de estar lá que já tem o poder suficiente para lá trabalhar. Muitos entram na minha morada e não sabem pedir licença. Não sabe nem pedir licença nem para entrar nem para sair. Em cada campo, cada morada tem um dono, não é? Sim. Então saiba entrar e saiba sair. Aquele que não é, não respeita. O que é encantado, o que é invisível, o que é oculto. Aí sim eu mostro quem sou eu. Não é para matar não, viu, moço? Eu só mostro nas dificuldades do dia a dia. Tá, entendi. Então, quando o senhor fala saiba entrar e saiba sair, o senhor está se referindo aos espíritos ou aos encarnados? Encarnados que entram e se dizem estar incorporados em espíritos. E aqueles espíritos que acabam aceitando o comportamento da matéria e não colocam a matéria no lugar que deve ser colocado. Entendeu? Entendi. O senhor está dizendo que às vezes um médium recebe Exu sem ter o fundamento e também Exu aceita essa matéria sem fundamento. Exatamente. Entrou assim tua situação e ali faz o quê? É bem assim. Eu vou voltar um pouco no seu capa preto e vou fazendo assim um pouco do intermédio. Tá bom, seu capa? Pode trabalhar com o Calunga aí. Com o Calunga direto? Pode trabalhar, eu tô aqui só na lei do... Estamos todos juntos. Tá bom. Pode trabalhar aí, Calunga. Não quero uma sombra. Então tá bom. De repente o moço não gostou da maneira que eu falo. Imagina. Né? É porque... Eu me expresso. Não, não, não tem nada a ver com isso. O comandante aqui, tu também queria dar uma oportunidade de sentir ele, né? Pra ver, olha, está agradando, vamos continuar. Então eu consegui o que eu queria, muito obrigado, comandante. Vou continuar aqui. Então, já aconteceu de alguém desrespeitar um campo sagrado do Calunga enquanto o senhor foi assim no cemitério, no movimento lá do senhor? Isso mais aconteceu. Tanto que tem violações e violações, não é? Você não escuta aí no mundo de vocês? Sim. Que se entra, que se pega, que se rouba. Ah, sim. Ossos e isso. No cemitério. Sim. Se eu que sou da Calunga, se eu necessito de algo, tenho que saber como comandar a minha matéria para pegar. Não é simplesmente chegar lá, cavucar e pegar, não. Então muitas das matérias se sentem no direito de invadir. E mal sabem eles que estão levando para a vida material e espiritual deles regressão e cobrança. Depois é fácil culpar. Mas começou na atitude. Entendi. É a atitude errada da pessoa que faz ela ter problema lá na frente sem mesmo saber de onde vem. É. Se você pega algo sem autorização, o dono vai lhe cobrar. Vai isso. É assim. Entendi. O senhor falou que é o que mais acontece. Mais acontece. Entendi. Todo mundo acha que porque é Calunga, que seria o cemitério, qualquer Exu pode chegar lá e mandar e falar e fazer. Não é bem assim, não. Cada um respeita cada um. Entendi. Então ninguém nunca chega em ponto e fala assim, ah, eu sou maior que você, então eu vou entrar. Não, tem cacife pra falar que sou maior. Simplesmente vai lá. Entendeu? Entendi. Se falar isso, aí o negócio ferve. E quando tem uma desavença dessa, como é que é resolvido? Espiritualmente, é o que eu falei, cavocou, não é seu. Tá. Eu tô ali guardando, só fico observando. Só que ali não tem coisa só minha, né? Transformações e transformações, eras e eras plantadas. Então não é só eu que estou ali. Então ali vai te dar muito retorno em cima daquilo. Eu não preciso entrar em detalhes se vai quebrar isso, quebrar aquilo, né? Não, não. Porque tem várias formas de dar retorno, né? Sim. Se desse exemplo, ia ser um ou outro só. Sim. Entendi. E muitas vezes, se deixa passar para o negócio aumentar, é tudo na sua hora. Ah, no tipo assim, a pessoa vai errando e vai criando um peso nas costas dela. É. Vai errando, o peso vai ficando mais pesado. Cada vez mais. Na hora ela cai. Muitas vezes não se precisa fazer no dia seguinte. Eu posso esperar algumas eras depois. E aí o negócio tá pior, porque aí a pessoa continuou fazendo, não aprendeu. Nossa. Entendi. E quando uma pessoa, então, chama, voltando só um pouco naquele assunto, a força de Exu para se colocar como a pessoa especial e chamar a atenção dos outros, tem Exu do lado vendo, não tem? Observando. Em tudo que vocês fazem nessa vida terrena de vocês, sempre tem alguém vendo e escutando e lendo seus pensamentos. Então, O cara ou a moça pode fingir, fazer o que quiser, mas não vai escapar da verdade que ela plantou. Não, principalmente dos próprios Exus. Porque se você tá fingindo, você tá invocando o nome. Aham. E esse mesmo vai chegar pra, na sua vida e vai falar, então tá, você tá brincando com meu nome, vou lhe mostrar quem sou eu. E muitos apanham, apanham, não aprendem. Entendi. Apanha e perde um monte de coisa na vida, sabe que veio do Exu, mas continua, né? Entendi. Vocês gostam de ser idolatrados? Pra quê? Ah. Quem me faz disso melhor? Eu sou grande o suficiente nas minhas benfeitorias. Não na boca de ninguém. Entendi. Pra muitos, Calunga, todos os Exus do cemitério não valem nada. Só com o que é pobre, que não presta. Estão enganados, moço. Uhum. Não é? Pra muitos, Exu Caveira é a caveira. Se engana, um belo lorde. Uhum. Um belo comandante. Pra muitos, vamos dizer, eu sou Exu Calunga. Então eu vou me apresentar todo perebento, cheio de bicho me comendo. Eu gosto porque é bom, porque é cheiroso, porque é formoso. Entendi. E já que a gente está nesse ponto, o senhor se importa em dizer como o senhor se veste no mundo espiritual? Eu vim de eras antigas. Gosto de me vestir muito bem, não é, Caveirinha? Já falei pra vocês. Ah, bem alinhado, com a minha bengala. E bengala não é pra quem é manco não, viu? Uhum. Bengala na minha época era pra senhores de boas posses. Uhum. Assim eu era. Ué, bem alinhado, fino. Não preciso nem me rastejando não. Como eu falei, eu não sou espírito vagante. Exu que se diz rastejador, só tá representando o que não vale, concorda? Sim. Como é que eu posso fazer da minha matéria estar de pé se eu que guardo as costas dela estou me rastejando? Ah, tô certo ou tô sim, errado? Sim. Se falar que eu tô errado, tô nem aí também. Não, mas o senhor tá certo. Entendi. E então tá. A gente falou da pessoa encarnada que vai lá e rouba as coisas e tem um prejuízo. E às vezes a gente ouve também que existem algumas guerras no cemitério de alguns magos, algumas pessoas que vão lá para roubar aquela energia. É assim mesmo? Que a pessoa acabou de desencarnar, então tem ali uma coisa sagrada. Como é que é? Se cria tanta coisa, né, meu velho? Aqui na Terra, né? Acabou de enterrar, tá ali roubando, é isso? É, às vezes vem umas outras pessoas assim, do espírito do mal, para sugar aquela energia. Bem, vamos dizer que se é que se pode, como eu falei. Se o que se diz mago, se diz ter entendimento do oculto, se diz mestre, tem que ter entendimento pro doutorado, não é? Sim. Então daí já faria as coisas direito, concorda? Sim. Então se tá ali já dizendo, se roubando, que belo mestre, não é? Que belo mago. Ah, um grande mago não rouba, um grande mago faz criar. Entendi. Então, são pessoas que ficam se enganando, achando que é o poder e, na verdade, não percebe a hipocrisia de agir como quem não tem poder. O mundo material de vocês está cheio dos enganados. Já ouviu falar no espírito enganado? Então é as matérias. Acostuma com enganado, o enganado ali fica, né? Eternamente. Nessa passagem, na outra. Porque se vocês não têm entendimento, não procurar ter nessa, que equilíbrio o seu espírito vai ter de alcançar o equilíbrio depois? É o tal do não aceito. Não é mesmo? Então, assim, o Exu, o que, que o senhor tem percebido no mundo espiritual, então, já que a gente está falando do mundo humano, que são, assim, as coisas assim, que as pessoas mais interpretam errado na existência do Exu? Vou dar um exemplo, ela fala que Exu é demônio. Fala que Exu faz mal e é vingativo. O que mais o senhor tem visto no mundo espiritual que fala sobre Exu, que não é a realidade? O Exu sempre é o culpado da história. Começando daí. No mundo de vocês estão vendo aí matança para todo lado. Quebraria para todo lado, guerra para todo lado. O culpado é o Exu. Não é? É. Exu, na verdade, está solto no mundo procurando quem quer trabalhar direito. Para dar justamente a segurança diante das situações que vocês passam. Mas ninguém quer. Ninguém quer Exu que realmente trabalha para dar o entendimento. O povo quer Exu para quê? Eu vou chupar o pescoço da galinha. Vou matar a galinha aqui, matar a galinha ali. Eu vou destruir aqui, vou dar uma cheiradinha ali. Não é assim, isso é Exu pro povo. Sexualidade aqui, sexualidade ali. Então tá se perdendo todo o foco de Exu. E aonde vocês estão tendo retorno na vida de vocês, não somos nós que fazemos. Simplesmente estamos só vigiando. E o mundo e o encanto de Exu tá se perdendo. O que é esse encanto de Exu que está se perdendo e como a gente pode ajudar para que não se perca? O que está se perdendo é a verdade de Exu. O encanto e a magia. Está sendo trocado pela invenção do ser humano. A disputa de quem é maior, quem é menor. Sendo que dois se respeitam. As falanges se respeitam e se unem no pró de ajudar e de criar e continuar. O que se fazer? Parar para pensar e cada um encontrar um direcionamento certo, uma casa certa. Brincar de Exu, brincar, como se diz na boca do povo, brincar de macumba é muito fácil. Só que é como eu falei, lidar com o oculto é perigo. Você está invocando forças e forças. Se você está brincando, você pode estar até chamando o nome do Exu ali. Mas se você está brincando, o Exu está te vigiando. E quem vai passar por você é Eguns e Eguns. Espíritos perdidos. Até a hora que a pessoa aprende. Agora sim, seu Calunga, se eu sou um médium, e aí é natural que, sobretudo na Umbanda, eu tenha o meu guardião de direita, e meu guardião de esquerda, ou seja, um canto velho e um Exu. Qual que é a opinião do senhor, como Calunga, se eu, por exemplo, como médium, chego na banda e digo só quero trabalhar com preto velho, ou só quero trabalhar com esquerda? E mesmo, se você colocar o seu condicionamento, você não vai trabalhar com nenhum dos dois. Porque não é você que escolhe. Se você convoca uma força, automaticamente você vai convocar outra. Ou você vai ter equilíbrio só de um lado. É, não dá. Hein? Não, tá certo. Então, se você já coloca dessa forma o respeito da direita com a esquerda e a esquerda com a direita, você não vai ter nenhum dos dois. Você tá escolhendo demais. Entendi. Porque a proposta, quando foi criada, já foi criada sabendo o que precisaria ter para o equilíbrio existir. Né? Não é a gente chegar hoje e falar, é assim que eu gosto. Exatamente. Entendi. E o senhor, além de trabalhar na Calunga, o senhor se manifesta em terreiro de Umbanda? O que eu estou fazendo aqui, moço? Então... Eu não sou Exu da minha matéria. Ah, sim. Não tem nada a ver. Eu represento um campo. Cuido daquele campo. Trabalho naquele campo. Mas eu vou aonde eu for convocado com respeito e sabedoria, né? Tá. lá em Cruz, eu vou. Na Macaia, eu vou. Pegar café. Entendeu, moço? Entendi. O senhor vai aonde o senhor é convocado. Então, já aconteceu do senhor ir num terreiro de Umbanda e identificar uma irregularidade que o senhor não gostou? Não preciso falar em números não, né? Mais tempo. Mais tempo. O povo se perde com uma cantiga, sambador. Né? Tô lá parado olhando o povo sambar. Os eixos tá tudo de fora olhando. E o povo tá sambando. Se perde nas festas. É, não vai buscar o que realmente é. Então, o senhor acha que é essa parte da magia que está se perdendo, a pessoa está trazendo a superficialidade dela na Umbanda e quer que a Umbanda venha de encontro às necessidades dela de ser superficial? Repete. O senhor acha, então, que as pessoas trazem assim na Umbanda a superficialidade delas e espera ser bem-vinda na Umbanda? Vive na ilusão e espera estar representando a Umbanda. E o Umbanda mesmo está sendo representado. Não é? Sim. Muitas casas que se diz espirituais trabalham tão certinho com o Exu que faz fechado. Então caridade já não compra. Os que fazem aberto acham que só Exu só vem beber, só vem fumar, só vem falar besteira. Você vai conversar com o Exu, ele não tem nada pra lhe falar. É? Te xinga de filha da puta e ali fica. É Exu? Não. Exu é espiritual, tanto como na linha de mais, sem ter uma palavra pra falar. Tá certo. Seu Calunga, eu ouvi falar o seguinte. Quando você pede alguma coisa pra Exu, Exu que é Exu não vai pedir nada em troca. Só que a hora que você oferecer alguma coisa em troca, ele vai cobrar. É assim mesmo? Eu vou falar para de mim, certo? Tá. Se você me pede, eu também posso lhe pedir. Isso. E por que eu vou lhe pedir? Eu não sou Exu, porque Exu não faz troca. Eu faço troca. Eu vou lhe dar, só vou lhe dar. Sou teu escravo. Eu lhe dou o que você me dá. Não estou impondo nada. Certo? Certo. Estou falando para você que você me dá. Você pode me dar um copo para eu beber, você pode dar um charuto para eu fumar. Aí nós vamos conversar. Aí que o povo já coloca. Ó, se você for pedir para Exu, ele já vai lhe pedir um bode. Não é assim? É. E se você der um, ele vai querer dois. Aí se você me prometer um charuto, você vai ter que me dar. Que eu perguntei o que você me dá. Você falou um charo, então eu quero. Não deixa se perder no ar, não. Tá. Porque desde o momento que você me pediu e eu disse que eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. O senhor vai cumprir com a sua palavra. Eu vou cumprir. Uhum. Você vai ter que cumprir com o seu. Se eu chego pra você e falo, vai em determinado lugar, faz assim, assim, assim. Se você deixar um ponto sem fazer, eu já não vou cumprir com o que eu falei. Você esqueceu um ponto. Para a espiritualidade tem que ser tudo os pontinhos certinhos. Não pode, estava difícil, eu vou pôr ali. Entendeu? Você vai ter que fazer direitinho. O mal do povo é querer fazer o que quer. Não é bem assim, não vai valer de nada. Aí depois vai falar, Exu não fez o que foi prometido. Não, você que não cumpriu o que foi feito. Ah, entendi. É a irmã do senhor. É a esposa do irmão do senhor. Então, foi a pessoa que não cumpriu. Então, assim, se eu chegar a falar para o senhor, seu Calunga, eu quero que o senhor me ajude, mas não quero dar nada em troca. O senhor vai me ajudar? Olha só a sua falta de respeito. Pelo exemplo. Sim, claro, claro. Olha, Exu, eu vou lhe pedir, mas não vou te dar nada em troca. É. Eu vou mandar se fuder. Tá certo. É mais fácil chegar e falar assim, ó, meu senhor. É. Posso lhe fazer um pedido? Eu vou falar, pode ou não pode? Mas jamais falar, não vou lhe dar nada em troca. Nossa. Eu falar, então você volta pela parte sem troca. É arrogância, né? Mas as pessoas acham que tem que ser assim. É. Então na arrogância eu acho que eu ganho. Mas assim, se a pessoa, por exemplo, fala assim, é, vou contar para o Mulu então, que é, o senhor, ou o superior do senhor, que eu fiz um pedido e o senhor negou um pedido para uma pessoa humana. Bem, para você chegar até o meu superior, você vai ter que ser mais que eu. Então já que você consegue chegar no meu superior, você não sabe pedir para mim. Para mim, claro. Entendi. O barulho que é de Marileixo, ué. É. Se meu mestre achar que não é assim, não. Não, o senhor pode me cortar. O que vocês encarnados precisam aprender é que naquilo que vocês acham que é imposto por vocês, é decretado por vocês, assentado por vocês, não tem nada a valer para nós. Porque se vocês pudessem fazer a realização de tudo aquilo que vocês acham, vocês não seriam um processo que está na Terra para evoluir. Você já seria uma evolução. Então vocês têm que entender e aprender que, diante do caminho da vida que vocês acham que deve ser, a opinião de vocês diante do mundo espiritual, vocês é uma pequena semente que está ao mundo para obedecer. Não por fazer a colocação que nós somos aqueles que têm que obedecer o que vocês querem. Isso aí está totalmente errado. Porque desde o momento que o ser encarnado se coloca e se acha assim, ele está perdido, porque a divindade vai escutar tudo o que ele tem para falar e não vai dar uma ponta de agulha para ajudar ele na vida. Ele já é superior a tudo. Entendeu, não? Sim. Então continua aí, Calum, que depois vem as minhas pancadas. É arrogância, amor. Sim, sim. Um de vocês só está tendo arrogância. Tá tudo se perdendo em cima disso. Arrogância e ignorância. Respeito nenhum. Nossa. Como eu falei, respeita o que você não vê. Respeita o que você não enxerga, porque nós estamos te enxergando. Entendeu, senhor? Claro, claro. Sim, senhor. Entendi. Então, é... A pessoa, então, que... Vocês fazem isso para ensinar a gente... Porque se durante vocês encarnados com um amigo meu, eu não chego para ele falando faz uma coisa para mim e eu não dou nada em troca, por que para Exu chega e fala isso? É mesmo. Não é assim? A gente não, eu não falaria isso para um amigo meu ou para qualquer um na rua, agora para Exu as pessoas falam. É a visão de que Exu é escravo, que Exu se vende por um copo de cachaça. Ah. Não é bem assim, não. E às vezes quer que se dá sem nada ofertar. A natureza da vida cósmica é assim, tudo que você tem e leva como querer, você tem que pagar. Você consegue alguma coisa na vida sem pagar? Não. Hã? Não, senhor. Então você se coloca na resposta que eu vou dar, que eu vou deixar ele falar, depois vem as minhas pancadas. Eu já falei isso. Então você se coloca em cima de um portal. Quando você é devedor de uma energia ao contrário da mata, se precisa um Exu ir até lá, pedir permissão, licença para entrar, para trabalhar naquela energia negativa que foi lançada em cima de você, ou lá do cemitério, ou da encruzilhada, ou das calungas grandes. Então, quando o Exu vai até lá, o Exu chega e diz assim, olha, eu vim aqui tratar de uma situação do encarnado assim, assim, assim. Aí aquele guardião vai responder, e o que é que esse encarnado tem feito para merecer o bom conselho da nossa boa ajuda? O que ele tem dado de oferta? Nada. Aí o Exu responde, mas para mim está entrando aqui, eu vim lhe ofertar. Lhe ofertar o quê? A condição também, quando você precisar de mim, vai ter a minha ajuda. E vocês não, vocês os encarnados, só querem obter, só querem obter, só querem obter. Agora na hora de se doar, na hora de se dar, na hora de realizar, sempre aparece pelas estradas do caminho uma corda amarrando os pés e as mãos. Entendeu? Que não querem fazer a doação daquilo que é preciso. E no nosso mundo astral, da nossa falange, da nossa existência, nós somos enviados para ser o cósmico elementar do portal da espiritualidade mais agregado do ser encarnado. Então, se o ser encarnado, num processo das suas dúvidas e ignorância, acha que precisa obter tudo na vida, ele também tem que fazer uma troca para poder obter aquilo. Porque senão o Exu vai cobrar. Continua aí, Calunga. Aqui é o juiz e o promotor. Você é o réu da condenação. Mas eu tô representando quem tá vendo, então eu tô livre. Você tá livre. Eu só tô representando quem tá assistindo. Aí, Nick vai falar pra nós. Não é? Não é assim? O Nick vai aqui buzinar e falar assim, ó. Minha matéria não tá cumprindo assim. Eu falo, tô entendendo. Você já... não é assim, cara? É. Você já se acostumou comigo, né? Sim, sim. Tô certo. Não, pode descer a madeira. Não. Não é, cara? Aqui a semente da goiaba é pequena. Quero que você entenda uma coisa. E o que busque você está representando aí? Olha lá, que maravilha. É... Exu é justo, Exu faz caridade, mas Exu não é bobo, não. Não é. Por isso que eu estou dizendo que é o juiz e o promotor. Exu também não é santidade nenhuma, não. Tem uns aí também que querem colocar Exu com as asinhas de anjinho. Que para. Não é bem assim também, não. É o trabalhador da esfera do mundo. Exu é esfera, é movimentação. Exu é aquele que se agrega no mundo físico de vocês para fazer o processo daquilo que vocês precisam enxergar. E muitos daqueles que não querem enxergar acabam continuando a sofrer. Continuando a sofrer. Quantos você já ouviu? Quantos você irão ouvir dizer, ah, mas eu estou com algumas coisas no meu corpo, umas dores, isso aquilo que eu vou nos homens de branco, eles não descobrem nada. É a espiritualidade que precisa ser ajustada, precisa ser elementada. Então, tem alguma coisa errada que precisa ser tratada. E se não houver a doação ali física para aquilo se melhorar, a pessoa por si própria vai se rejeitando. Você entendeu não? Não, você entendeu. Você quer perseguição maior no mundo astral do que a insônia? Eita. A insônia é o castigo que não consegue dar liberdade para o corpo físico dar direito à alma de descansar. Isso se refere à insônia. Quantos estão vivendo num mundo que vê o dia clarear, vê a noite chegar e um novo dia sem conseguir adormecer, sem conseguir descansar, em cima da insônia? Isso aí é um canal cósmico desagregado da energia que precisa ser ali sustentada e trocada para poder ter o bem. Agora, a ignorância não faz com que a ajuda seja ofertada, acaba aí sofrendo. Acaba aí nos homens de branco sendo espetado de todo jeito, não encontrando nada. Continua aí que eu não quero não. Vai Camunga, vai o promotor. Esse é grande companheiro, né? Esse e o tranca-rua dá certo, né? Então, o senhor sugere que a pessoa perca primeiro para deixar de ser arrogante? Se ela não consegue deixar de ser arrogante, seu Camunga? Todos conseguem. Não tem essa, não consigo. Se você quer, você consegue. O difícil é querer. Não é? Ultimamente vocês querem só as coisas materiais. Mas a evolução própria vocês não querem nenhum. Então começa daí. Mas assim, eu vejo que também muitas pessoas têm medo, obviamente pela falta de conhecimento, mas, por exemplo, de se aproximar de Exu por conta da mentalidade. Dizer assim, então olha, fazer uma troca com Exu é fazer um pacto com coisa pesada. Não precisa falar o nome. Mas, como é que vocês encaram esse tipo de interpretação dessa realidade? É uma criança que não está sabendo de nada? Não, coitadinho. Uma criança. Não é? Não é, coitadinho. Oh. Arrebenta aquela coisa, depois eu arrebento essa cara. Para. Inocente não é. Quem tem cu tem medo. Mas, às vezes o medo até que é bom, porque infelizmente o respeito chega através do medo, né? É. Se você tem medo, você vai falar, eu tenho que pisar devagar. Não é? Sim, você senhor. Pode me pegar aqui. É. Não é? É? Então esse ainda é mais fácil de ser ajudado do que aquele que já chega, já não bate no peito que eu sou bom. Esse ainda é mais fácil. Aquele que não tem O esclarecimento tem que ir em busca do esclarecimento. É, mas muito caem nas mãos de uns. De uns que se diz os bonzão. Né? É. Quem muito fala, nada faz. Né? É. Então esses ainda, essas pessoas que não têm conhecimento, falam, eu tenho medo. É. Ainda tenho respeito de ser invasor. Temos respeito a essa pessoa, porque nós queremos auxiliar. Basta você chegar até a mim. Se você não der a passagem para uma conversa, você não vai conhecer. Não é? É. Sim. Porque o que se fala, o que se escuta, é o que faz ter a ilusão. Como eu falei para você, eu sou um Exu muito bem formoso. Né? Não tenho chifre, não tenho rabo. Aí falo, cuidado com o Exu é o diabo, quem me dera. Cheguei lá ainda não. Entendeu? Só sim. Agora, se é um ser assim, bastante, mas bastante trevoso, ele não vai se ocupar de fazer pacto com um humano bobo. Porque as pessoas falam assim que Exu faz pacto. Não, não existe isso. Eu não faço pacto com matéria nenhuma. Fala. Não me invade de nada. Matéria não tem palavra. Não faço pacto nenhum. Faço um tratinho aqui, um tratinho ali, até onde ele for fiel a mim. É com minha matéria. Fiel a mim, sou fiel a ela. A hora que ela vacilar e desrespeitar, eu tomo ela. Tomo? Tomo, eu tomo. Super tomo nela pra falar, me respeita. Oh. Não usa de mim, não. Ela precisa mais de mim do que eu dela. Primeiro. Sim. A colocação do elemento pacto que você diz que o ser encarnado tem a renegação de dizer que está fazendo um acerto com a espiritualidade vai se escravizar em cima daqui sob uma cobrança. Eu quero fazer uma colocação para você como guardião de tronos dentro dessa tronqueira e de muitos treinados que passam. O pacto do ser encarnado já é feito desde o momento que o ser encarnado vem ao mundo. Já existe um pacto ali. Um pacto da canalização positiva e negativa. Desde o momento que você chega até uma divindade espiritual dessa nossa banda ou da outra banda, você não vem se colocando como se realizar um pacto. Qual é a sua instância de poder que você tem para fazer um pacto? Qual é a capacidade de riqueza que você tem para fazer um pacto? Nenhuma. Então, tem que se acabar com essa demagogia, com essa hipocrisia, essa sombra do ser encarnado achar que procura Exu e vai ali sustentar um pacto que todas as vezes da vida vai ter que estar se escravizando ali. Não existe isso. Cada um que nasce tem o direito do seu livre destino para seguir aquilo que se quer. Mas em cima da necessidade da vida, em cima das coisas que estão faltando, em cima da transformação que precisa ser dada e que não é realizada, não encontra saída, é onde entra a polaridade de Exu. É onde entra o caminho de Exu. Para fazer a mudança daquilo agora, pacto, eu não estou pedindo para se derramar o seu sangue. Eu não estou pedindo para você arrancar sua cabeça e pôr num prato para mim. Eu não estou pedindo para você arrancar uma mão e me ofertar. Eu não estou pedindo para você arrancar um pé e me ofertar. Porque se eu fizer isso a você, como eu vou estar direcionando a você que Exu é a valia de coisas boas no astral? Não existe. Então vamos acabar com essa demagogia que você disse que não gostaria de pronunciar o nome. Vamos acabar com essa hipocrisia maldita de dizer que a espiritualidade do campo atuante onde mora Exu é divindade reconhecida como diabo, como capeta. Vamos parar com isso aí, irmão. Às vezes é colocado pela própria boca que Exu é a semelhança do mal. Não, vamos acabar com isso, vamos fazer um entendimento que quando a espiritualidade pede a você, não é que a espiritualidade está querendo para si. Não é que a espiritualidade precisa daquilo para mudar a espiritualidade. Não, a espiritualidade precisa daquilo para mudar a sua vida. Porque a vida da espiritualidade já está formada. Nós, com você ou sem você, nós vamos continuar o caminho da vida espiritual. Agora vocês, sem a condição do sustentamento, o que faz vocês na vida moral? O que faz vocês na vida carnal? Nada. Nada. Então tem que se acabar isso aí. Eu não aceito e não faço aceitação dessa condição de escravidão, de pacto. O pacto maior que o ser encarnado pode levar à vida é a fé. E o que é que consegue se brincar com a fé? Nada. O que é que se pode mudar a fé? Nada, porque a fé ela já foi um sustentamento que veio dos antepassados. Veio daqueles que nasceram antes de você existir. Então esse é o maior pacto. Agora, aquele que não vive no sustentamento da fé, ele não almeja nada. Aí ele coloca uma sombra negativa dentro dele, suga para dentro de si um temor, que diz que a espiritualidade é um nome Exu, pelo aquilo que se foi colocado, que se faz semelhança ao diabo, é a maldade. Não, é o sustentamento da vida. Você não quer a cueca com a sua vida? Você não quer riqueza com a sua vida? Você não quer saúde? Você não quer caminho aberto? Exu é isso. Exu não é maldade. Vamos acabar com essa hipocrisia, essa coisa ruim de achar que Exu é o despacho que é entregue na porta da encruzilhada, que é entregue na porta do cemitério, que é entregue dentro de uma caia para prejudicar o próximo, para fazer isso, fazer aquilo. Existe a condição daqueles que trabalham nessa atuação. Mas numa outra conversa que nós tivemos, eu disse a você, não são os Exus que estão lá, são espíritos vagantes que passam por ali, escutam a pronúncia daquele nome e atuam como se fosse. Então, aqui dentro não tem nada disso. Dentro do círculo da vivência, dos cósmicos e também dos reinados das divindades como Ogê e Exu, não tem essa atuação. Quem faz essa atuação existir é a própria matéria. Agora, pacto, ninguém quer aqui fazer pacto com ninguém. Porque cada um tem um direito. Vocês têm a vida de vocês para viver já de muito sofrimento. Nós estamos no campo de Exu porque já passamos por alguma coisa que foi desagregada e foi colocada errada. E não queremos voltar para o mundo mais obscuro. Porque o nosso também tem a luz, viu, moço? Entendeu? Bem esclarecida a coisinha aí, não? Sim, senhor. Hã? Está servindo de um bom conteúdo? Sim, não? Senhor. Então tá muito bom. Vocês são as testemunhas. Não, mas tá assim. Eu falo muito rápido, né, Gabriel? Perfeitamente, senhor. Tem muita gente que diz assim, preciso tomar cuidado para que o Exu não suba para a cabeça, ou então tem que ter entidade de direita de frente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha. Dele bara, bara e é o Exuana, Exuana, Mojirelo de Elevara, para Yeyeu, Exuana, Kewao. Exuana, Exuana, Mojirelo de Elevara, para Yeyeu, Exuana, Kewao. Vesuana mojirelo dele bara, bara e é Vesuana que uau. Mojirelo dele bara, bara e é o Exuana que uau.